Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos nesta noite tão abençoada aqui no Maria de Betânia e a todos os nossos amigos, companheiros que nos acompanham pelo YouTube. Nesta noite nós vamos trazer algumas reflexões que cabem muito bem para este período que vivemos, envolvidos por todo esse clima que a pandemia nos sugere. Mas esse mesmo tema, ele serviria para tratarmos da condição humana em qualquer período passado que nós possamos recuar na história da humanidade. Quando existiu um período de vida aqui na Terra em que o homem não sentiu medo, não se sentiu pressionado, não se sentiu ameaçado? Quando existiu algum período para a humanidade em que ela não cogitou de que talvez fosse o seu fim? Se nós pudéssemos fazer aí uma recapitulação da história, nós vamos perceber que nunca nós vivemos nesse planeta num momento de permanente paz, permanente tranquilidade. A história do homem na Terra sempre foi de desafios, de problemas, de temores. E o quanto esses temores afetaram as condições de vida das pessoas? Quantos problemas hoje nós não estamos vivendo em decorrência dos medos, dos temores passados? Por isso que as nossas reflexões, elas não são apenas para este período que estamos vivendo, mas elas servem para analisarmos o passado e talvez o futuro por algum longo tempo. Porque seria uma ilusão nossa pensarmos que depois desse período que nós vamos certamente superar, toda a situação humana na Terra será tranquila e pacífica. Continuarão existindo desafios e problemas. Posto dessa forma, nós poderemos estar com medo, poderemos nos sentir ameaçados, frágeis. Mas na verdade nós vamos encarar os problemas com uma certa lucidez. Precisamos encarar os problemas com uma firmeza que o conhecimento espiritual nos dá. Porque dessa forma nós percebemos que nós não somos vulneráveis, que nós não somos frágeis, embora o nosso corpo físico possa ser. Embora as condições materiais efêmeras do planeta sejam passageiras, a nossa essência, aquilo que nós de fato somos, espírito, é algo indestrutível. Nós somos seres infinitos, jamais esqueçamos disso. O medo sempre acompanhou então a humanidade em toda a sua trajetória no mundo. Acho que está ajudando aqui hoje. Ah, agora sim. O quanto essas notícias, essas informações que chegam diariamente até nós, nos aterrorizam, nos impõem medo. São inúmeras as situações que são relatadas da violência urbana, das guerras, do terrorismo, das calamidades naturais, dos desastres, das epidemias, dos conflitos sociais. Quanto dessas situações nos faz pensar que o nosso futuro é incerto? Quando elaborei essa palestra, não falava-se ainda dessa pandemia. Acho que já tem por volta de uns 5 anos que ela foi escrita. Mas já sabíamos desses inúmeros problemas. Já existiam outras epidemias em curso na humanidade. E há outras no nosso próprio país que nós ignoramos. Há uma epidemia envolvendo a dengue, há uma epidemia envolvendo a AIDS, que elas passam desapercebidas, já que elas não afetam o número de pessoas, muitas vezes, que nós temos conhecimento. E todas essas situações, elas muitas vezes nos fazem nos sentir angustiados, aflitos, temerosos. E nós precisamos nos preparar sempre que ouvimos essas notícias. Precisamos estar resguardados. Por exemplo, nós temos ouvido muitos relatos tristes, desanimadores, da situação que a humanidade está passando em decorrência da pandemia. O número de mortos elevadíssimos, mas nós sabemos que eles estão agora vivendo uma outra vida. mas essa situação nos assusta. E quando nós estamos envolvidos na situação, nós refletimos na nossa fragilidade. Nós refletimos o quanto a nossa vida física ela é vulnerável. Daí as recomendações que nos passam de preservarmos o nosso bem-estar, a nossa integridade física, são recomendações corretas, legítimas, que todos devemos seguir. O uso de máscara, o distanciamento social, a asepsia das mãos, mesmo nós que sabemos que nós continuaremos do outro lado, precisamos cuidar e preservar do nosso corpo físico enquanto nós tivermos vida, porque ele é uma concessão divina extraordinária, não podemos menosprezar. Nós que temos o conhecimento da realidade espiritual, não podemos simplesmente agir de forma negligente pensando, a vida continua, então se eu morrer, paciência. As coisas não são tão simples assim. Nós precisamos ainda continuar evoluindo aqui na presente vida. Então nós precisamos sim cuidar do nosso corpo. Mas não podemos permitir que todas essas notícias também nos desestabilizem, nos tornem vulneráveis emocionalmente. Principalmente quando nós ouvimos dizer que o número de casos está se agravando, ou que a situação está se agravando porque o número de casos vem aumentando consideravelmente. E nós continuaremos recebendo notícias muitas vezes impactantes. Até que ponto nós devemos permitir que essas notícias nos atemorizem, nos fragilizem? Porque o medo, ele tem uma função muito importante na vida do homem. É ele que faz o homem se precaver, se cuidar. E não é só o medo da morte, é o medo do sofrimento, de enfrentar aquele quadro tão triste que é de uma pessoa numa UTI. Da pessoa não conseguir respirar. O medo de uma situação dessa é muitas vezes para nos ajudar a refletir nos cuidados que nós temos que ter. Mas até que ponto o medo é nosso auxiliar nesse processo? Há uma linha muito tênue, muito imprecisa, onde o medo deixa de ser útil e passa a ser prejudicial. Onde o medo deixa de ser um fator que preserva a nossa vida e ele pode ser um fator que nos prejudicará de forma considerável. Para termos uma ideia, até quem já desencarnou pode sentir medo. Até quem já perdeu seu corpo físico e é consciente de que está vivendo uma vida que é indestrutível, a vida do espírito, tem medo. Nós temos um relato muito interessante que nos foi dado por André Luiz sobre o potencial que as informações sobre os problemas aqui na Terra tinham de interferir na estabilidade dos habitantes da colônia espiritual Nosso Lar. Então pense, se o pânico decorrente de informações sobre potencial destrutivo de alguma situação, se até os desencarnados se desestabilizam, imagine se nós que muitas vezes temos dúvida se realmente tem uma continuidade da vida ou não. Imagina nós encarnados se muitas vezes nós permitimos que pensamentos, ideias que carregamos de muitas outras vidas abalem a nossa confiança. Nós também poderemos ficar muito vulneráveis nesse período. Lá no capítulo 42, André Luiz relata um episódio, então, em que aqueles espíritos mais sábios, aqueles espíritos que coordenavam as atividades na colônia espiritual Nosso Lar, foram alertados de que aquilo que se passava aqui na Terra com o desenrolar da Segunda Grande Guerra Mundial, com as inúmeras notícias que chegariam àqueles desencarnados, notícias de que em várias partes do mundo haviam bombardeios, mortes, destruições, que as ações nefastas que o nazismo provocou em vários países, provocando a morte e o sofrimento cruel de centenas de milhares de pessoas, poderia ter um impacto muito prejudicial àqueles espíritos que habitavam no Nosso Lar. mas como assim uma coisa que se passa na terra pode causar distúrbio no mundo espiritual? Era o medo de imaginar que os seus entes queridos que aqui permaneciam no mundo como encarnados pudessem passar pelo sofrimento que eles começariam a receber as notícias, que eles começariam a receber os primeiros informes. Então, lá no capítulo 42, André Luiz traz a narrativa de um desses espíritos que disseram o seguinte para ele: elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Essa recomendação que foi o espírito Narcisa que deu a André Luiz, ela é válida até os nossos dias. Se nós permitirmos que o medo se torne algo tão nocivo quanto a própria pandemia causada pelo vírus, ele terá um potencial igualmente destrutivo. Nós então precisamos aprender até que ponto esse medo que nós podemos estar vivendo nessa época deve ser o nosso auxiliar ou o nosso algoz nesse processo, o nosso adversário. E Narcisa diz algo além ainda sobre o medo. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Qual é a força mais profunda que o espírito pode ter? É a força da fé. É a fé que muitas vezes nós somos capazes de enfrentar aquilo que tem uma proporção que pela razão a gente considera que é intransponível. Mas a fé, aquela convicção, aquela certeza nos leva a superar aquele obstáculo. E cada um de nós aqui poderia ser testemunha disso. De momentos de nossas vidas que aparentemente nós não tínhamos saído. Eram momentos que aparentemente nós não teríamos nenhuma alternativa se não deixar, desistir. E algo veio e nos sustentou. E algo nos motivou a continuar lutando. Mesmo quando as pessoas nos diziam: desista, você não vai conseguir. Mas a nossa perseverança, alimentada pela nossa confiança, nossa fé, que muitas vezes nem sabíamos de onde vinha, nos sustentou, nos conduziu e nos levou à superação. Então, quando nós permitimos que o medo vá tirando de nós aquela convicção, aquela certeza de que o melhor nos é endereçado por Deus, que o melhor nos é sempre encaminhado para a nossa vida, mesmo que aparentemente seja uma derrota temporária, quando nós vamos perdendo essa convicção, o medo vai destruindo o nosso ser. Como uma cidade que está sendo cercada ali, aquelas cidades medievais, enquanto elas mantinham as resistências das suas muralhas, ninguém invadia a cidade. Porém, quando essas muralhas começam a ruir, é aí que acontece a invasão. Assim somos nós também. Quando nós permitimos que as nossas defesas comecem a se fragmentar diante dos problemas, dos desafios e das dores da vida. O medo, ele é capaz de nos paralisar e nos impedir a evolução. Mas ao mesmo tempo ele pode ser útil quando ele nos coloca os limites que devemos ter, os cuidados que devemos seguir. Por isso que é algo tão delicado nesse tempo a gente equilibrar coragem e medo, confiança e receio. Porque a nossa temeridade em determinado momento pode ser o alerta que há um perigo para nós. E o que fazer para descobrirmos? Como discernirmos em que momento devemos nos expor ou não? Daí a necessidade de muitas reflexões, e eu espero que as nossas reflexões desta noite contribuam nesse sentido. Quando nós permitimos que o medo tome conta de nossa vida, ela pode literalmente paralisar. Há um fato que ocorreu em São Paulo, no estado de São Paulo, já há alguns anos, muito ilustrativo disso que nós falamos. Uma família tomada pelo medo, ela simplesmente se isolou do resto do mundo e ela acabou criando uma situação complexa para eles. que precisaram de interferência de fora para serem auxiliados. Essa família, então, ela se isolou do mundo por 2 anos por medo de morrer. E o que aconteceu com eles, afinal de contas, né? Tudo começou com o filho mais novo, se mudou para a casa dos pais alegando perseguição. Em pouco tempo, a fobia contaminou toda a família, que desenvolveu uma rotina para sobreviver sem precisar sair de dentro de casa. O pai, como já era aposentado, ele já recebia a sua aposentadoria, ele contratou uma pessoa que faria as compras para ele, pagaria as contas de água e luz, e eles passaram a viver 2 anos isolados dentro de casa. A foto aqui, aliás, é da própria casa deles. Os vizinhos, achando aquilo muito estranho, todo mês alguém chegando com compra e nunca mais viram ninguém da família. E esses vizinhos, acho que demoraram um pouco, porque esperaram 2 anos, chamaram as autoridades. E aí a assistência social, quando chega, chama a família, tenta entender o que está acontecendo com eles. Lá estava vivendo o casal, o pai, a mãe, o filho, mais um filho, a nora, que estava grávida. Já no final desse período de isolamento, eles estavam vivendo todos ali isolados dentro de casa. E havia uma gestante ali, sem os cuidados, sem pré-natal. Quando a assistente social chegou e questionou o que estava acontecendo com eles, viu o que realmente se passava. Era simplesmente uma família que se deixou contaminar pelo medo de um dos membros dela. E chegou um caso extremo de estarem todos isolados. A assistente social, Dona Maria Helena, disse assim: nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos, enfim, do mundo. Então veja, nós podemos permitir que o medo chegue a uma proporção dessa? De tirar de nós totalmente a nossa liberdade? Não. Mas nós podemos racionalmente, inteligentemente, saber o momento que podemos nos expor ou não. Felizmente, nos nossos dias, nós temos meios de comunicação que nos permitem saber realmente quais são as melhores condutas, quais são as melhores decisões que nós vamos ter. Hoje nós somos convidados a mantermos o distanciamento social, a mantermos o isolamento, quando possível, dentro de nossas casas. E se nós pudermos realmente cumprir essas recomendações, devemos. Porque isso está muito claro. Nós não precisamos ter medo, mas também não podemos nos expor desnecessariamente. Não podemos nos tornar vulneráveis a uma disseminação de um vírus que é muito rápida e muito fácil, que nós muitas vezes nem percebemos. E nós não sabemos se estamos sendo um agente transmissor para outras pessoas. Então precisamos seguir as recomendações que as autoridades médicas nos passam, que os pesquisadores nos trazem. E precisamos selecionar bem os meios que nos trazem essas informações. Por outro lado, não podemos permitir que o medo nos paralise. Como que não vamos ficar paralisados dentro de casa? Se pudermos ficar em casa, podemos estar ativos, mentalmente ligados às ideias superiores que estamos aprendendo lentamente com a doutrina espírita. Podemos estar com a nossa mente não apenas focados nas notícias que nos aterrorizam, que nos causam medo, mas nas notícias que são importantes para sabermos o que se passa, mas também naquelas outras informações que podem nos chegar e que vão alimentar em nós a esperança, a fé e a confiança. Não podemos permitir que tantas notícias ruins tirem de nós a confiança e a esperança no futuro. E nós fazemos como isso? É substituindo, é deixando de consumir, por exemplo, um noticiário que começa desde o primeiro telejornal até o último do dia, repetindo as mesmas coisas. Já sabemos que podemos nos contaminar, já sabemos que estamos vulneráveis. Então nós não precisamos ficar com esse massacre o dia inteiro dessas notícias, se repetindo para nós. Nós também precisamos ter uma cautela muito grande de como nós passamos adiante as informações que nos chegam. E isso tem uma relação direta com essa facilidade de comunicação que nós temos, de transmitirmos uma notícia que nos chega e que nós não sabemos se ela ainda é verdadeira ou não, ou se ela poderá ser confirmada ou não, e rapidamente passamos essa notícia adiante, compartilhando. Porque nós podemos levar pessoas muito vulneráveis a serem tomadas por esse medo. Percebem por que eu disse que no início é um limiar ali tão delicado de sabermos até que ponto o medo nos protege ou ele nos torna vulneráveis? Até que ponto o medo nos resguarda ou ele nos impulsiona a um estado pior? Nós precisamos então discernir, julgar, avaliar e buscar outras ideias que possam nos esclarecer. Buscarmos outras informações e não apenas aquelas que nos colocam medo, para que a gente tenha elementos para julgar o que é o mais adequado. As notícias ruins, então, elas têm um grande poder de nos fazer perder a confiança no mundo, de perder a confiança nas leis divinas, de perder a confiança na vida. E nós, muitas vezes, acabamos nos tornando objetos num jogo de interesse que existe entre vários meios de comunicação, prós e contras. Nós precisamos dizer isso porque essas situações elas serão mobilizadas muitas vezes para nos dominar pelo medo. Mas também as pessoas podem querer nos dominar por uma rebeldia em não querer ceder ao medo. Porque há múltiplos interesses por trás de tudo isso que nós estamos vivendo. Daí a necessidade de nós sabermos mais e não acatarmos uma única informação. Por mais convincente que ela nos pareça, devemos comparar com outras informações para dali tirarmos uma conclusão nossa, pensada e refletida. O medo, muitas vezes, ele tira a nossa disposição de continuar vivendo e lutando. Esse medo excessivo nos consome as nossas forças. E é um instrumento de dominação, não apenas de grupos aqui de encarnados que têm interesse, mas do mundo espiritual inferior, infelizmente, também. Então, a cautela que temos que ter na seleção de tudo isso. Essas notícias, elas muitas vezes elas despertam os temores que nós carregamos de outras vidas. Aquilo que nós tememos e não sabemos porquê, algo que nunca vivenciamos, mas nós temos medo. Muitas vezes é esse medo do passado. Daquelas experiências que já superamos, mas elas por não terem sido bem vivenciadas, compreendidas, elas afloram em nós no presente e nós não sabemos de onde elas vêm. Daí a importância de todo medo que nós tivermos, que começa a tirar a nossa vida do rumo normal, que começa, por exemplo, a nos fazer isolar, a nos distanciar das pessoas, ou ainda nos predispõe a nos tornarmos agressivos, é um indicativo que nós precisamos de algum tipo de apoio para vencer esse medo, ou que nos torna excessivamente temerosos, ou excessivamente agressivos. Porque esse é um dos mecanismos mais básicos que nós carregamos do medo. O medo, em eras muito remotas, ele nos fazia recuar e nos proteger, nos fechar para tentar evitar qualquer mal, mas ele também nos predispunha a agredir, a atacar. Quando nós somos levados a agir de uma forma ou outra, sem reflexão, é porque nós ainda estamos seguindo esse instinto básico de sobrevivência. Evoluir significa nós conhecermos o que os nossos instintos mais primitivos podem nos levar e nos fazer pensar antes desses instintos, nos fazer agir sem medir as consequências. Então, quando nós somos capazes até de sentir raiva e querer agredir, mas somos capazes antes de refletir, não, esse não é um bom momento para eu agir assim. Nós estamos aprendendo a dominar esse instinto básico de sobrevivência, de proteção, que é esse medo instintivo. quando mesmo sentindo a gente é capaz de refletir, não, é melhor eu não agir agressivamente, ou é melhor eu não recuar, eu ir adiante. É aí que nós demonstramos que não somos mais puro instinto e que a razão já começou a nos dominar de alguma forma. Só que isso leva muito tempo. Isso é um processo que não realizamos numa única vida, nas inumeráveis vidas que temos pela frente. E nos nossos dias precisamos ter uma cautela muito grande com essa ideia que muitos utilizam dos problemas, das calamidades, que insufla em nós o chamado discurso do ódio. Quando nós somos levados a odiar, a detestar alguém, porque ela representa uma ameaça para nós. Sempre que nós ouvimos nos discursos das pessoas essa indução de que alguém é nosso inimigo, de que alguém tem que ser combatido com força e violência, isso é discurso do ódio. E isso não tem relação com a superação dos problemas. Na verdade, isso apenas acentua os conflitos. E esse é um excelente medidor para sabermos se as informações que nos chegam são informações que estimulam a paz, o entendimento, a conciliação ou a disputa, a separação. Porque tudo que promove a separação das pessoas é contrário ao progresso. Tudo que procura dividir a sociedade é contrário ao bem-estar coletivo. Porque ali se deseja que as pessoas se degladiem para que elas, isoladas, sejam melhor dominadas. E isso não é um mecanismo que se passa apenas aqui dos encarnados. O mundo espiritual inferior, espíritos que desejam dominar os outros aqui na Terra, também agem assim, insuflando a raiva, o ressentimento, o ódio entre os diferentes grupos que compõem a sociedade. Então nós precisamos perceber o quanto nós estamos sendo manipulados ou não. Mas isso tem a ver com vida espiritual? Tem tudo a ver. A vida humana é espiritual. Quando eu me volto contra alguém, eu estou indo contra as leis divinas. Quando eu detesto alguém, eu estou sendo contrário ao mandamento que Jesus disse, que era semelhante a amar a Deus, amar o próximo. Então eu não posso odiar ninguém. Eu não posso detestar ninguém, porque quando eu deixo de amar o próximo, não importa quem, eu deixo de amar a Deus. Por isso que vida espiritual tem tudo a ver com a nossa vida em sociedade. Se eu não amo o meu próximo, mesmo que eu não concorde com ele, eu não estou conseguindo amar a Deus. Todos conhecem, quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento da lei de Deus, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, acima de todas as coisas. E imediatamente ele falou: e o segundo mandamento semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Percebe que tudo que promover em nós a separação, a discórdia, o ressentimento, o ódio, é deixar de amar a Deus. Porque se eu deixo de amar qualquer pessoa, eu já não estou conseguindo amar a Deus. Por isso que precisamos tocar nesse assunto. Mas aí chega para nós uma reflexão assim: mas Antenor, o mundo tem tantas notícias difíceis, tantos problemas. Não é melhor a gente se isolar de todos esses problemas? Não é melhor a gente deixar de ter contato com eles? Não é melhor a gente desligar todos os meios de comunicação? Não é melhor a gente se isolar num lugar onde eu não veja o faminto, nem o doente, que eu não veja o carente? Não é melhor eu criar um mundinho para mim, em que eu viva em paz? Muitos gostariam desse pequeno paraíso portátil, né? Mas a realidade para nós como espíritos é estar em meio aos problemas e sermos parte da solução deles. A parábola do bom samaritano, ela é muito ilustrativa e ela tem muitos significados espirituais. O que que o samaritano fez quando ele encontrou o homem caído no caminho? O que que ele fez? Ele parou, ajudou aquele homem, mas ele prosseguiu a jornada dele. Ele não ficou lamentando porque um homem foi ali agredido pelos ladrões, porque um homem foi abandonado por aqueles que deveriam socorrê-lo. porque antes passou o sacerdote, passou o levita, passaram outras pessoas que poderiam ter socorrido. O samaritano foi aquela pessoa que tomou contato com o problema, mas ele prosseguiu a vida dele. Tomar contato com os problemas do mundo, tomar conhecimento dessas dificuldades que nós passamos, é parte da nossa experiência de crescimento e de evolução. Mas não significa que nós vamos parar naquele momento de dor que nós conhecemos e não vamos fazer mais nada. Nós vamos fazer o que está ao nosso alcance e vamos prosseguir a nossa vida com confiança, com a certeza que vamos chegar no nosso destino. Então, o que nós fazemos quando recebemos todas essas notícias ruins que nos chegam diariamente? Nós vamos elevar o pensamento a Deus numa prece e vamos pedir a Deus para fortalecer todas essas pessoas que estão passando por provas e expiações mais difíceis que as nossas. Se a gente puder pôr a mão no bolso para ajudá-los, nós vamos ajudá-los. Se nós pudermos tirar algo do nosso armário ou da nossa dispensa, dar para essa pessoa, nós vamos ajudar. Nós vamos fazer alguma coisa que esteja ao nosso alcance, mas nós vamos prosseguir a nossa vida, continuando acreditando que vamos chegar nos objetivos que temos. Tomar contato com os problemas do mundo, saber do sofrimento alheio, não é para nos fragilizar, não é para nos paralisar, é para fazermos o que podemos, mas a gente prossegue a nossa jornada. Essa é a atitude que aquelas pessoas que realmente são convictas de que o mundo não está largado, que o mundo não está desamparado, essa é a atitude que essas pessoas que têm essa consciência têm. Fazer o que está ao seu alcance e não apenas lamentar. Nós vamos pular essa parte e vamos girar diretamente nessas ideias. Nunca nós devemos usar essas informações negativas que nos chegam para confirmar alguma tendência pessimista que nós temos sobre a vida. O mundo, muitas vezes, ele é interpretado de uma forma muito equivocada por nós. As nossas amarguras, as nossas tristezas, as nossas decepções, os nossos fracassos, muitas vezes nos colocam uma lente excessivamente escura nos nossos olhos, que nos impede de ver a clareza da vida, a beleza que ela tem. Não podemos permitir, então, que essas ideias reforcem as concepções pessimistas que nós temos. Porque o mundo não é um lugar ruim. A humanidade não é tão ruim como as pessoas dizem. Nosso mundo, apesar de todos os problemas, ainda é um lugar maravilhoso. A humanidade, apesar de todos os vícios, todas as imperfeições que ela demonstra, ela é uma obra que não está acabada ainda. E nós já vencemos muitos problemas e muitas dificuldades. A nossa sociedade, por pior que nós possamos avaliá-la, ela ainda é uma sociedade composta, em sua maioria, de pessoas íntegras e honestas. Olha, o número esmagador de pessoas que eu convivo diariamente, hoje muito mais pelos meios digitais do que pessoalmente, mas o número esmagador de pessoas íntegras, honestas, trabalhadoras, pessoas responsáveis. A maioria das pessoas que estão habitando o mundo hoje são cheias de imperfeições, mas são pessoas que querem o bem. Então a humanidade não é tão ruim quanto nós pensamos. Então nós precisamos continuar acreditando que neste mundo nós ainda temos futuro e tudo ainda tem jeito. Porque não somos nós sozinhos que estamos dando conta de tudo. Há inteligências muito superiores às nossas que comandam os destinos deste planeta. Então nós não podemos permitir que essas ideias de caos, de destruição, de morte, de medo, tomem conta de nós e nos tirem a esperança. Nós vamos adiantar um pouco aqui. E nós vamos lembrar um episódio importantíssimo do Evangelho que nos ajuda a entender um pouco por que que nós não podemos permitir que o medo tome conta de nossas vidas. Certa vez, os discípulos estavam ali no barco de Pedro, e eu vou colocar um vídeo para contar para nós essa história. Ao invés de narrá-la, vocês vão assistir o vídeo. Acho que precisa clicar o play ali. Uma produção belíssima que os nossos irmãos mórmons produziram e que ilustra essa linda passagem do Evangelho. Isso. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitá-la, por quê? Nos nossos dias, falar, como assim? Dois homens caminharam sobre as águas? Isso é impossível. Mas nós que conhecemos os fenômenos espíritas, nós que estudamos a literatura espírita desde o final do século XIX até hoje, nós sabemos que é possível plenamente a manipulação de fluidos espirituais para produzir qualquer coisa material. Então, para nós não é difícil aceitar que realmente Jesus caminhou sobre as águas. E Pedro, vendo Jesus, admirado, maravilhado com aquilo, pediu: Mestre, permita que eu vá até você. O que que levou, naquele momento, Pedro pedir para caminhar sobre as águas como Jesus? Foi aquele momento de empolgação. Ele confiou por alguns segundos de que aquilo era possível. Que não havia perigo ele pisar sobre as águas. Ele estava vendo Jesus. E ele então firmemente vai caminhando. Só que em torno se armava uma tempestade. Na verdade, o texto do Evangelho diz que já estava acontecendo essa tempestade em volta ali. E aí o que que acontece? Pedro começa a afundar nas águas. Naquele momento, ele permitiu que o medo superasse aquele instante de confiança, de fé que ele teve em Jesus. É exatamente no momento que ele começa a duvidar que aquilo era possível, que aquilo era impraticável, que ele começa a afundar. E ele, desesperado, pede: Senhor, me socorre. Tanto é que Jesus, ao término, te chama ele e fala: Por que você duvidou de pouca fé? Percebem por que nós não podemos permitir que a dúvida tome conta de nós? Que o medo tome conta das nossas vidas? Porque é isso que tem acontecido em inumeráveis encarnações. Quando nós nos vemos diante do sofrimento, dos problemas, das lutas, das ameaças, nós começamos a duvidar, nós começamos a desacreditar. E é nesse momento que os problemas começam a nos puxar, a nos impedir a nossa evolução. Começa a nos desviar do caminho e nos comprometer a jornada. Quando nós já sabemos que somos socorridos, nós pedimos ajuda. E essa ajuda vem. Então, nos momentos que nós nos sentimos vulneráveis, temerosos, ameaçados, é o momento da oração, é o momento da fé. É o momento que nós precisamos pedir a ajuda. É o momento que nós vamos pedir a Deus que Ele nos socorra. Vamos pedir aos bons espíritos que nos ajudem. E se nós somos confiantes nesse pedido, tenho certeza, Ele vem. Ele não vem da forma que nós esperamos, da forma que nós queremos, mas esse auxílio vem. É por isso que nós não podemos, nesses tempos tão ameaçadores, tão assustadores, permitir que o temor tome conta de nossas vidas. Embora precisemos nos cuidar, precisemos nos resguardar, o medo não pode deter a nossa caminhada. Porque, como vimos pelo exemplo daquela família, o medo pode nos levar a uma situação de completo isolamento, de completa inutilização da nossa vida. Ou o medo pode nos predispor à violência, à agressividade. Nos momentos que nós sentimos medo, o antídoto não é tirar a coragem de lugar nenhum. O antídoto para o medo é sempre a fé. E nós, felizmente, temos a fé raciocinada. A fé que é embasada em fatos que comprovam que aquilo no que cremos é verídico, é correto, é algo que é válido. Nós já não temos mais dúvida de que há vida sobre a morte. Quantos testemunhos, quantos depoimentos recebidos por psicografias. Já não temos mais dúvida da existência do mundo espiritual. Quantos fenômenos foram produzidos desde o século XIX até hoje? Materializações, transportes de objetos, curas extraordinárias. Já não temos mais dúvida da realidade espiritual. mas ainda assim permitimos que muitas vezes o medo tome conta de nossas vidas e tire de nós as melhores forças, as melhores realizações. Daí a nossa recomendação de que cuidemos para que o medo não nos paralise e não nos detenha a evolução. Jesus sabia do potencial que o medo tinha. Você avança também na tela? Porque ele, percebendo ali que a sua partida para o mundo espiritual estava próxima, ele alertou os discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E aí ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Veja, nesses momentos em que nós nos sentimos ameaçados, é o momento que devemos buscar a nossa fé raciocinada. A certeza de que Jesus é o grande comandante deste planeta. As dores, as lutas, elas são necessárias para o nosso progresso, mas absolutamente ninguém está abandonado. Mesmo que aparentemente a vida tenha terminado com a morte do corpo físico, ela continua, ela prossegue. Aqueles que não puderam ser socorridos materialmente aqui continuam no mundo espiritual. Nós, embora passemos por provas, por lutas desafiadoras, nunca estaremos desamparados. E nos falta muitas vezes apenas mais convicção para perceber que o modo de ação divino, ele é muito evidente, ele é muito claro. É que nós atribuímos as coisas ao acaso, à sorte, às providências que os outros tomaram, e não percebemos que tudo no mundo, na verdade, é apenas instrumento da vontade divina. E que nós sempre seremos auxiliados e amparados, mas precisamos sempre fazer por merecer esse auxílio. Sempre precisamos ser dignos desse auxílio. E como que nós fazemos isso? Como que o céu nos ajuda? É quando percebe em nós a disposição de ajudar também. É quando percebe em nós que nós não somos egoístas, estamos pedindo apenas por nós, mas nós também estamos preocupados com os outros. Quando nós não pensamos apenas nas nossas dores, mas nós também nos solidarizamos com os que também sofrem. Quando nós começamos a ver a vida dessa forma, nós começamos a entender a lógica divina para a vida humana. Que é apenas pela solidariedade, pela união entre as pessoas, é que o bem se faz. E é dessa forma que Deus nos ajuda. É sempre quando nós estamos ajudando alguém. Porque é dali que surgem forças poderosíssimas. Porque nós estamos desenvolvendo ali o amor e estamos semeando o amor em outros corações. E isso tem um alcance, uma repercussão inimaginável. Sabe aquela situação que você não entende porque deu tudo certo? Porque em algum momento você contribuiu para que as coisas dessem certo para as outras pessoas. A cura que chegou que parecia inexplicável é porque em algum momento você deu o mínimo possível de você e o amor, a bondade de Deus amplificou aquilo em seu favor. Por isso que mesmo que as situações pareçam difíceis, não nos neguemos à fraternidade ou ao amor. É no auxílio ao próximo que nós encontramos o auxílio a nós mesmos. É no amor ao próximo que nós amamos a Deus. Quando nós passamos a entender isso, tudo flui a nosso favor. Tudo se encaminha para o nosso bem, para o nosso crescimento. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não permitamos que o desespero tome conta de nós jamais. Essas são as nossas reflexões para esta noite. Desejo a todos a proteção, o amparo que esses espíritos amorosos dispensam a todos nós sempre. E que a paz e o amor de Jesus estejam com todos hoje e sempre. Muito obrigado. Fiquem com Deus.